4-0-6. 4-0-3. O meu tango é bravo? Aqui, eu estava retornando aqui no grupo de luz, no setor no corredor forte, na cidade de Salvador, apenas 19 dias, tenho mais 10 minutos para Salvador, mantendo 500 pés no corredor forte. Tango é bravo, mantém-se em condições visuais a 500 pés, litoral norte de Salvador, informe a 15 milhas, acione transponder em modo normal. Estamos relacionados em um ponto 2000 e um POV 03, para a Cidade de Brasil. Ok, copiado 03, acione 02, corrigindo 0121, transponder, para me lembrar. Acionado 0121, a partir de agora, grave, me lembrar. Alex Butcher, American 980, climbing 2.8 for 290. Book departure, rocket transition. American 9982, radio contact on departure, climbing maintain level 290, performing book departure. Book departure to 290, American 980. Salvador 738, atingindo 050. Confere gol no 738, vai descer agora para 2.000 pés, ajustado 1-0 no 3, livre procedimento LSX-RAY para pista 1-0. Me informe estabilizado no localizador. Cliente 2.000 no 0 no 3, informará estabilizado X-RAY 1-0, gol no 738. Paulo Salvador, bom dia, gol no 260. 260, Recife, pronto cópia, aprovado 39. Na escuta, sente da informação, quilo. Recife tem realizado, aprovado, rota 351, decola da 10, curva esquerda, subida Pucajamo, com transição Caju, 5171 no transponder, controle da PERI 1, 9.8. Estamos autorizados, Recife 390, serviço 58, Pucajamo, Aracaju, 5171 e o CIU, controle 198. Chame quando pronto para o pushback, saneamento. Gente. Trone. Na escuta, aguardando transferência, Wing Bravo. Salvador, boa tarde, bom. 477. Boa tarde, gol no 477, acione identificação, vê se mantém o nível de voo 040, chegada Bonfi. 040, bom, voo 477. Vinde a prova, informe a 10 milhas de Salvador. Informará 10 milhas do Vinde Bravo. Corte no Través Norte da Torre de Controle. Esquerda, meu pé, reportará o Través Norte, Olimpo 03. Nael, inicialmente a Nael. É confirme? Nael. Nael, obrigado. Dael, Dael. Delta Alfa, Eco Lima. Afirmativo, Dael, Delta Eco, Delta Alfa, Eco Lima, obrigado. estabilizado, final do INS X-Wing, visual com a pista, o voo no 738. Voo no 738, complete a aproximação LS75 para 10, chama a torre 1186, fica atento a tráfego na perna do vento da 10, equipamento é um P3 da Força Aérea. Gente, do tráfego, voo no 738, confirme equipamento? É um patrulha da Força Aérea Brasileira, P3. Gente, obrigado, voo no 738. Olimpo 03 é posto com tráfego da Gol na final da 10, ok? Ok, tá visual, Olimpo 03. Vicente, aguarde pra girar a base. Guardando 03. Oi, Salvador, Gol no 738, final da 10, baixar, travar. Vicente, Gol 923, quanto na aproximação, aguarda a pista livre, informa um tráfego perna do vento, 1000 pés, P3 da Força Aérea, visual? Guardando pista livre, negativo ainda. Vicente, é posto conduzido com tráfego, não vai interferir na sua aproximação. O Gol, 9, o Gol no 738, já baixar a travada? Afirmo, baixar a travada, 1738. Tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 100 graus com 1 no 3 nós. O Gol no 738. Vicente, o Gol no 738, está visual contato. Vicente, porém informo que o mesmo não vai interferir na sua aproximação. Se encontra à sua esquerda e vai prosseguir a sua retaguarda. Vicente, o Gol no 732. America Airlines 980 com a long receive central frequency 126.85, backup 125.45. 2685 and 2545, American 980, once again. Yeah. Bravo Delta, ataque autorizado. A intenção é decolar a partir da Delta ou da cabeceira? Ok, pode prosseguir então. Via Juliette Alfa, no ponto de espera do 10, vai transferir para a torre 1186, ajuste 10-3. Bravo Delta. É, a autonomia é o quê? 2 horas? Gente. Sim, Juliette Alfa, chamando. É o Juliette Alfa Delta. Obrigado, amigo. Olimpo 03. 03, ou no 0 ou no 3 no ajuste. Vamos lhe aprovar o controle? India Bravo na escuta da torre. Na escuta, India Bravo. Sim, mas digo, confirma a intenção. India Bravo voltando para Salvador pelo corredor forte, no momento aqui na vertical de buraquinho. Vicente, atenção, é povo, pouso ou sobrevoo? Sobrevoo no setor de buraquinho, em seguida pouso em Salvador. Afirmativo, então India Bravo, nesse momento não é possível sobrevoar esse setor não, tem um tráfego da Força Aérea prosseguindo para a toca remetida e após ela vai ingressar na perna do vento, ok? Afirmativo, seria possível ingressar no setor do continente através de buraquinho uma milha e depois retornar para o buraquinho para livrar o setor? Gente, necessita sobrevoar esse setor por quanto tempo? 5 minutos no máximo. Então, gente, o Tango India Brava vai tomar a proa nordeste na linha do litoral, tomando proa nordeste, sentido Aracaju, afastando, aguardando passagem do P3 da Força Aérea. Afirmativo, Pro Nordeste, sentido Aracaju, aguardando a passagem do P3, patrulha da Força Aérea. Índia Bravo. Gol no 738, no solo 1-4, direito no 21, décimo 9. Direito no 219, gol no 738, boa. Gol no 477, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador 1013, livre LS, XR para pista 10, informe estabilizado no localizador. Ok. Para 2000, cruzará estabilizado. Para ingresso na principal, voo no 738. Ops 44, tomando para o nordeste, dentro do litoral, mantendo 500 pés, ok? Após a decolagem da... após o toque a medida da 10, vai manter a proa até atingir 1000 pés. O Olimpo 03, reporte visual com Robson. 03, vai manter após a arremetida a proa de decolagem até 1000 pés. Vai reportar se visual com o tráfego. Afirmativo. Afirmativo, direto Bravo Delta, mantenha o ponto de espera. Anguinha Bravo, mantém o presente setor, que já afastado aproximadamente umas 5 milhas, mantém o presente setor após a decolagem do... após o toque remetido do P3 da Força Aérea, eu tenho um Charlie 412 para decolar no perfil da Conde, ok? Está prosseguindo para Aracaju. Afirmativo, se possível, Anguinha Bravo, seguindo pelo setor da Estrada do Coco, a baixa altura, 500 pés, sem interferir, de retorno para Salvador, que a gente já está incluído com combustível chegando no ponto certo, cuidado. Afirmativo, então prossegue sobre a Estrada do Coco, mantendo 500 pés, atentando que o P3 vai manter 1000 na perna do vento, ok? Reporte visual com tráfego. Anguinha Bravo. Afirmativo, Estrada do Coco, máximo de 500 pés sem interferir, sabendo que o P3 vai tocar, já tocou e arremeteu, tá visual e vai manter 1000 pés, visual coronado. Direto Bravo Delta ali, mantém cabeceiro no zero. Olimpo 03, tocou e remeteu aos 1-7, mantendo a proa de decolagem, reporte atingindo 1000 pés. E visual com o Robson 44, está no setor nordeste, prosseguindo para o aeródromo. O cliente está atingindo e mantendo 1000 pés, ainda não visual com tráfego, Olimpo 03. Afirmativo, para aumentar sua segurança, suba para 1500, mantendo perna do vento, pista 1-0. Subindo para 1500 pés, o Olimpo 03. 03, está estendendo para 1500, poderia confirmar, autorizado curva à esquerda para a perna do vento? Afirmativo, autorizado cruzar a esquerda e porta na perna do vento, através, Claudinei, reporta através norte da torre. Através norte da torre, Olimpo 03, atingindo 1500 pés. Sanguinho Bravo confirmando, já vem prosseguindo para pouso. Afirmativo, já pela Estrada do Coco, conforme a orientação, 500 pés seguindo para pouso em Salvador, afastado 4 milhas. Ciente, pousa direto no pátio 4? Afirmativo, direto no pátio 4. Afirmativo, tem conhecimento do hospital no médio na Estrada do Coco? Conhecimento, sim, conhecido. Afirmativo, então reporta na vertical do mesmo. Estrada do hospital do médio, Índia Bravo, grato. Juliette Bravo Delta, tem livre decolagem, pista 0, o vento 100 graus com 3 nós, o Juliette Bravo Delta. Índia Bravo está sobrevoando aí bem próximo do Iper de Portão? Afirmativo, próximo aqui, através de Vilas do Atlântico e é da Infinite, logo de frente. Gente, o Olimpo 03 tem visual com o Robson? Negativo. Gente, mantenha 1500 pés, vai alongar a perna do vento, tem um bang da Gol agora na longa final do 1-0, Olimpo 03. 03, mantendo a perna do vento, vai alongar, vai aguardar a autorização para girar a base. Guindia Bravo, prossegue direto para o pátio 4, agilizando a medida do possível. Vento 100 graus com 2 nós, 100 graus com 12 nós. 1 no 2 nós, reporta no solo controlado do pátio 4, Tango Guindia Bravo. Agilizando 100 graus com 12, reportará no pátio controlado Guindia Bravo. Bilhete Bravo Delta decolado aos 20198, controle, bom voo. 198, obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Salvador, muito boa tarde, Papa Tango, Juliette Bravo Delta na saída Conte. Juliette Bravo Delta, contato na decolagem, submantendo 090, saída Conte. 090 Conte, Bravo Delta. Torre, boa tarde, bom. Aliás, bom dia, bom 7, 4, 7, 7, 2, 4. Uno 477, informa o tráfego, o P3 da Força Aérea mantendo Uno 1500 pés, perna do vento à sua esquerda, não vai interferir na sua aproximação. Já embaixo travado, visual com campo? Afirmativo, baixar travado, visual. Afirmativo, Uno 477, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 100 graus com Uno 2 nós. 100 graus com 12 nós, Uno 477, livre pouso. 77. Tango Guindia Bravo controlou? Guindia Bravo, no solo controlado. Afirmativo, considera os 2-1, um, frequência livre no corte, Tango Guindia Bravo, até a próxima. As 2-1, um, grato apoio da torre, Guindia Bravo. Guindia Bravo na escuta? Na escuta, hein? Por gentileza, estende bem no transponde para não dar aviso de tráfego ao gol. Estende bem, peço desculpa, um abraço. Por 3 horas e 10, alterna Salvador. 03, girando base, reportará final, baixado travado. 1-0, no ponto de espera, torre 1-8, décima meia, ajusta no 0-3, bom voo. Obrigado, bom dia, Índia Alfa, monitora 18-6. Uno 477 no solo de 23, livre à direita, chama o solo dos 1, decimal 9. 2-9. Olimpo 03, está na final dando 0, com o trem baixo checado. Afirmativa, Olimpo 03, livre toque remetida, pistino 0, vento 090 graus, com 1-3 nós. 03, livre toque remetido. Leo Trip 5220, autorizado até o 110 na sua escuta. Trip 5220, acione a identificação, desça até o 050, informe para a descida. Já estamos descendo, senhor, estamos autorizados até o 110, estávamos autorizados até o 110 inicialmente, agora até o 5000. Estamos na proa de Amã. Terminação com a Torre Salvador. Controle da PR 198 e o transponder 01 no 51. 5 limite ao localizador. Ciente, curvando à direita, 085 sobre vetoração, limite ao localizador. Era 151, correto, transponde 02 POV, pátio 4, chame torre 186 agora para acionamento e táxi decolagem, 1003 no ajuste, bom voo. Guno 260 na escuta da torre? Na escuta? Pronto. Afirmo. A Lima tem capseiro no zero? A Lima tem no zero, Guno 260. Do Olimpo. Gente, Olimpo 03, Tucuém MT 26, mil pés, perna do vento agora, mil pés, reporte no Través Norte da Torre de Controle. Olimpo 03, mil pés, perna do vento, reporte no Través Norte. 3895. Prossiga na escuta. É nossa autorização, 380 Guarulhos. Tem 3-4 aprovado, o senhor aceita ou quer coordenar em 3-8? Automativo, 3-4 então. Guarulhos 340, volta pelo ISC 50, decola no 0, curva direita. Subida da El, Leda, após Leda, voo Abdev, para interceptar o eixo da aerovia e prosseguir conforme. 5403, código transponder, controle PR 1-9-8. Ok, autorizado Guarulhos 340. Pela Upper Whisky 50, a saída da El, curva direita, transição Leda e transponder 5403-1098. Após Leda, vou Abdev, o fixo Abdev, aonde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. Ok, após Leda então, vou Abdev, intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. 5403, transponder. Confere, portão 3, chama o condutor para o puxa acionar. Passará para o puxa acionar. Bolo 477, prossiga a parte 3, parte principal até a pole position, portão 01. Interfere na sua decolagem, um vento 090 graus, com 14 nós, livre decolagem, pista 10, gol 1260. Autorizado decolagem 10, gol 260, ciente do Olimpo. RJ 360, rota via 350, OBDEV, OP novembro 857, conforme o plano. Decolando da 1-0, curva pela direita no perfil da Dael, Leida. Após Leida, voa Abdev, aonde intercepta o eixo da aerovia. 5174, transponder, controle PR 1-9-8. Sendo autorizado pelo Timão, nível 360, conforme rota do plano de voo. Upper Whisky 50, Upper 9857. Decola da 10, curva direita. Saída da Dael, transição Leida. Após direto Abdev, intercepta o eixo da aerovia. Transponder 5174, controle 119, decimal 8, azul 4207. Portão 09, chama o condutor para o posicionar. Abraço. Tá 260, decolados 28, 109-8 é o controle, bom voo. 109-8, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Guno 260. Guno 260, contato radar na decolagem, submantendo 390, saída PUCA. 390, saída PUCA. Confirma a intensidade muito baixa, ok? Entrecortada. Afirmativo, reporta no ponto de espera, pista no 7, Alfa Victor Juliette. Agora, alto e claro. Olimpo 03, Socorro remeteu os 31, reporte através norte da torre de controle a 1000 pés, perna do vento. Está aí na perna do vento, reportará através norte da torre, Olimpo 03. Papa Tango Romeu, Papa Tango. Papa Tango Romeu, Papa Tango, prossiga na escuta. Solicita autorização para Vera Cruz. Está no pátio 4, 2 a bordo. Pátio 4, POB02, está pronto, cópia. Sim, vou local, para ter com um toque sobre voo TGL em Veracruz. Em Veracruz, autorizado. E o pé já plana no 7, direita, após o corredor Axé, caixa prego, 01-76 no transponder, controle PS198. Autorizado o local, toca remetida em Veracruz, da cola da pista 17, primeira curva à direita, 0176, chapa 286, controle de pista 14, uma boa tarde. Confere, PB04, correto? Qual é? 04, PB? Negativo, 02, sim. Chame em torre agora, 186, para o acionamento, táxi de colagem, 1012, ajuste, bom voo. 1012, ajuste, chama a torre, grado, bom serviço. Ativo, quando pronto, gira base, o Olimpo 03 reporta na final da 1-0, baixada travada. Quando pronto, gira base, reporta na final, baixada travada. Olimpo 03. Estou em Salvador, muito bom dia. Tá passando o Romeu, tá passando. Patango, livre acionamento, reporte quando pronto para o táxi. Livre final da 1-0, baixada travada, Olimpo 03. Livre toca remetida, pista no 0, vento 100 graus, cono 4 nós, Olimpo 03. 03, livre toca remetida. A curva estabilizada. Salvador, Azul 4060, bom dia. Bom dia, Azul 4060, acione identificação, desça e mantenha o nível de voo 0.